Grind, tá tudo lento, já sei. Foi só um grão de cristal. Do nada eu fico chique. Os parceiros, um drink, cama e blunt, pensam, passo o pique. Devo nada pra ninguém, irmão. Hein? Não devo nada pra ninguém, irmão. Eu tô bem. Foi só um grão de cristal. E ela me quer no kit. E viu que os meninos é mini clínica sem limite. Devo nada pra ninguém, irmão. Hein? Não devo nada pra ninguém. Vejo aqui, tá tudo bem, sem lei. Só tentando achar o ar, nego. E tem muita gente aqui. Cê não podia imaginar. Vi que no gole é forte. Sei que no copo ainda tem pra dividir. Tô louco, tô on top. Pai tá rindo igual mongo. Que se foda qualquer olho torto. Mano, pede o drink de combo. Tá pronto, fico um gole pro santo. Fico um raca de canto. Trato sem tom e minha visão que treme embaçando. Disse nisso com aquilo outro. Bebo, broto grão no ziploc. Dedo sem exatidão, lá na intenção. Passa perto dos barrinhos, pede um gole, eu cedo. Strip-ass, pede três drink, bebe. Swing essa bitch, tem na noite o que quer, consegue. Ei, mais um gole. Eu sinto a brisa cristalina. Um toque na matéria-prima. E o meu sorriso eu distribuo. Foi só um grão de cristal. Do nada eu fico chique. Os parceiros, um drink, cama e blunt, pensam, passo o pique. Devo nada pra ninguém, irmão. Hein? Não devo nada pra ninguém, irmão. Eu tô bem. Foi só um grão de cristal. E ela me quer no kit. E viu que os meninos é mini clínica sem limite. Devo nada pra ninguém, irmão. Hein? Não devo nada pra ninguém. Vejo aqui, tá tudo bem, sem lei. Tá tudo lento, porque tá tudo lento, mano. Tá tudo lento, e o que eu tô fazendo aqui? Tá tudo lento, porque tá tudo lento, mano. Tá tudo lento, bem, bem, bem, bem, bem. Meu bonde é crazy. Haha. Família Madá, rapaz. Muitas vezes mais.